Lake Island 239, descent 3,000 feet, QNH 1017. Tsunami 3-1-2, complete redução 2-1-0 mais. Tá sobretudo para sequenciamento, curva à esquerda para o 0-1-5, limite ao localizador. Esquerda 0-1-5, 2-1-0-9, Rio OTAN 3613, está pronto. Rio 3 autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 110 graus, com 1-0 nós, TAM 3613. Autorizado ingresso e decolagem, pista 1-0, 3613. Tsunami 3-1-2, complete redução 2-0-0 nós, separa 4.000 pés, ajuste no 0-1-7. 4.000-0-1-7 até 2-0-0-6-0-6-3-1-2. Lake Line 239, descend 2,000 feet, clear to final left approach, report established. American 239, descend to 2,000, clear ILS, runway 10, we'll report established. Número 3, decolou 39, chame controle em 119, decimal 35, bom dia. Ok, chama o controle 11935, TAM 3613, bom trabalho, bom dia. Tchau, Lima, TAM, prossiga. Controle Salvador, TAM 3613, saída da Elco, cruza 2.000 pés. 3613, contato radar, no nível 320, saída da EL. 320, saída da EL, 3613. Ok, de Dain e Mapa, Serra November, Juliette Yacht. Aguarde um instante, vou verificar aqui a notificação, ou melhor, o plano de voo. Aguarde um instante. Tsunami 3-1-2, curva direita para o 030 para o localizador, 6312. Direita 030 para o LOC, 6312. Sinal 6311, acione identificação, chegada bom, subição para 4000 pés, ajuste no 017. Controle autoriza para a direta de Delta presente para o 3603? Autorizado, Dael. Grato, Dael, 3603. É 3102, complete direita para o 060. 060, 6312. Estou localizador, o 3859. 3859, chame torre 1895. Torre 18... Confina, você vem? 11895. 11895, zero. Tambor? Continua 6312, deixa para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, só olhando o estabilizado, né? LED Quebec, uma frequência livre. Torre Salvador, bom dia, TAM 323859, uma milha de distância, baixa travada. TAM 3859, esquente do tráfego, continue aproximação no zero, reporte visual com cabeceira, o vento de 110 graus com 8 nós, TAM 3859. Esquente, portaria visual, TAM 3859. Serra Tango, decolado aos 4-3, transfere controle em 1-19-35, Charlie Serra Tango. 112-19-35, Charlie Serra Tango, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, papapapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, bom dia, contato radar, segundo B360, sai da bomba. Positivo, então, 360 bomba, o Charlie Serra Tango. Volume 60, acione identificação, chegada maior e desça para o nível 050. Até a chegada. Controle o Charlie Serra Tango. Prossiga. Autoriza após bombo um direto destino radial 290. Para América 239, por favor, não recorda. Terminando a colocar o ano 18-95. 1895, tudo bem. Charlie Serra Tango, dá presente, qual seria para o ideal? 290, Charlie Serra Tango. Então, hotel on American 239 is 9 miles, runway 10. Roger, America 239, I contain approach runway 10, wind is red 20 degrees 08 knots. America 239. Continue the approach, American 239. 3859, runway right side, about 700 feet. Roger, clear to land runway 10, 10 degrees, 08 knots, clear to land runway 10, 3859. Para o hotel Iberostar, aqui na Praia do Forte, mantendo 500 pés. A decolagem por conta em risco, em coordenação com a torre. A mesma opera em 1895. O controle 119-35. E o transponder 0143. Papatango, Hotel Lima Tango, tá correto o cotejamento, chame a torre para a decolagem, o Hotel Lima Tango. 2859 ground at 46. Take the first to right and ground control 129. Echo 1217, 3877. Nathan 239, gear down, runway in sight. Roger, runway in sight, continue approach, runway 10, wind is 110 degrees. Runway vacated now, clear to runway 10, wind is 110 degrees, 06 knots, America 239. Clear the land, runway 10, America 239. Via Alpha e Juliette, o gate é o 3. Alpha, Juliette, portão 3, está 3859. Ida de 10 graus do Charlie Sierra, tá? Vivo 10 dias. Tango. Via, informe visual com a cabeceira, tráfego precede aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira 10. O Xené 6312. Acredita que isso vai estar em torno de 800 a 1000 pés, ok? Essa é a Maria do Campo, é a 312. Autorizado. Telema Tango, bom dia. Eurostar, informe fora do solo, não há tráfego a reportar no setor. O hotel Lima Tango. Matango, mantendo a minha escuta, aguardando transferência ao controle até o Limatango. A minha escuta, aguardando transferência até o Limatango. Bom dia, OTAN 3304, formação é a Papá. Bom dia, OTAN 3304, autorizado Brasília, nível 340, via LT Zulu. 17, a decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor e após Arbor Elefa, o controle 119.35 e o transponder 5055, tá 3304. 1340 autorizado Brasília conforme a peso Luno 7, decola 10, curva à direita, saída Arbor, após o mesmo Elefa. 935 ao controle, 5055 ao transponder, 3304, está no 04. Correto, está 3304, chega para o push e acionamento. Portaria. Land American 239, at Alpha, Sangueira, left. Good morning, America 239. We attack by Alpha, and report before taxi Juliet. Alpha, Sangueira, at Alpha, we'll report before Juliet, American 239. American 239, clear taxi via Juliet to stand 11 and approaching gate number 7, number 7, they follow me car and it will guide you until gate 11, American 239. 239, Juliet to gate 11 and at gate 7, expect to follow me car. It's correct, sir. No hotel de Matango? Hotel de Matango, decolado em Lima, está próximo a Interlagos, vai ingressar no motor do Fox e vai compor do Ícaro Star. Hotel de Matango, informo Clareza 1. do Ribeiro Estácio. Telematango prossegue via litoral, reporte Livrão da CTR. Controle, papapapá, Charlie Serrata, a senhora tem alguma frequência alternativa para o para Recife? Afirmativo 1260, 1685, 12545. Primeira direita, Soleno 219. Direita 219. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Dono Roger, Xaname 312, Telegram. Xaname 6312. Eurotaxi via Alfa e Juliette. O gate é o 05. Alfa Juliette, portão 05, obrigado. Agora o Azul 4299. Bom dia, autorização Campinas, 3-4-0. Bom dia, Azul 4-2-9-9, autorizado Campinas, nível 3-4-0. Via Pesulu 1-6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após, prossegue para a posição 13 e após conforme o plano. A decolagem da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 119-35, acione 5045, Azul 4299. Rio 1, chame torre, Rio 1895. 2-9-5-6-3-9. Pistola 0, curva direita da El, Lida, Bridge, meu peso Zulu no meio, Bravo até Zulu, trilha em rota do plano. 1935, o transponder 5045, Azul 4299. Correto, Azul 4299, chame para o push, acionamento. Chama lá, obrigado. Ciente do tráfego, informe visual, o tráfego que antecedeu informou 1.300 pés, o teto em torno de 1.300 pés. O vento no momento 130 com 5 nós, pista molhada, o Ocean Air 6319. 6319, passando zona baixa travada. Ciente, informe o Obstar, 6319. Aumentar o brilho da pista, tá? Está no máximo, ok? Está no brilho 5, está máximo. Avistou a 6319, aproximadamente 4 milhas da cabeceira, 4,5. Gente, tem livre pulso na pista no zero, vento no 30 graus com 5 nós. O Ocean Air 6319. É 3 a 1. Santana, 311, solo 57, vou levar à direita, chame solo 1219. Direita 219, 6319. Oxenã 63, 1-1, Livre Táxi, Alfa e Juliette, o gate é o 02. Alfa Juliette pro 02, 3-1. Salvador, de voo 1-1-60. 1-1-60, bom dia, continue a aproximação, pista no zero, o vento no 20 graus com 4 nós, pista molhada, sem chuva sobre o aeródromo. O teto informado pela aeronave que antecedeu em torno de 1.200 a 1.300 pés. Reporte visual com a cabeceira, gol 1-1-60. É zero, reportar visual com a cabeceira. Visual, sente, tem pouso livre na pista no zero, vento 110 graus com 2 nós, pista molhada, gol 1-1-60. E pouso no zero, confirma o vento, 110 com 8. Não, com 02, 2 nós. Com 2 nós, sente, 1-1-60. Sente. Salvador, é o trip 5221. Sente da Quebec, coordenação no nível 200, a vitória da Conferência. Com 2-2-1, agora a gente tem as cópias. Manda a cópia 5-2-2-1. Confirmando, está autorizado o ingresso do 02, na 639. Confirme? 6319, estou confirmando, está autorizado o ingresso? O Oxenã 6319 está autorizado, o gate é o 02. Ok, 6319. Saúde Matango, prossiga. Confirme? Gente, Saúde Matango tem frequência livre. 2-1, cópia. Cópia, 5-2-1. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decolagem é da pista no zero, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, direto o destino, o controle, 119.35, o transponder 5063, trip 5221. Autoridade Salvador Conquista, 200 nível 1-0 à direita na Arbor. Após conquista, 935-5063, 5221 da trip. Correto, trip 5221, chame para o estacionamento. Certo. Uno 60, solo 01, libera a direita, solo 219. Libera a direita, 219. Max e Alfa Juliette, gate 62. Alfa Juliette para o 62, por 190. Salvador, gol no 759. Gol no 759. Pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360 nível. Via Pesulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após Trive e após Pontos de Caldas. Decolagem era 1-0, curva direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 1-9, decimal 35, transponder 5-0, 1-0. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, apesar do Zulu 16, e apesar dos 11, depois Trive. Decola com curva direita, Nadael, Leda. Controle 10935, transponder 5010. Correto, vamos 759, chama para o puxa acionamento. Vamos lá. Após Leda, Bridge, confirma? Afirmo, após Leda, direto Bridge. Obrigado. Puxa o acionamento, ponte 8. Para o solo, quem está pronto para o push? O azul 4299, gate número 8, push back acionamento. Autorizado, chame táxi 4299 azul. Pode chamar lá, 4299. Salvador, tá 330404, push back acionamento. Pull livre, push acionamento, chame para o táxi. 3304. Gate Azul 4299, livre o táxi pelo pátio e Índia. Vai seguir um Airbus da TAM. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Delta, pronto pra cópia, Manati. Autorizado, Manati, mil pés, corredor Axé, decolagem da 17, curva direita, controle 19.35, a torre 1895 e o transponder 0125. Delta tá correto, o gotejamento já tem o POV. Chame a torre pro acionamento, bom voo. Delta, bom dia, liga só na reparte táxi, como é que é o Delta? No portão 10, que está autorizado, e chame táxi. Boa, tá 3304, 169 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão para o táxi. Ciente, tá 3304, livre táxi, à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre, Goiás. Obrigado, manda abaixo, 3304. Salvador, tá 3304, aproximado ponto de espera da 10, pronto, bom dia. Bom dia, 3304. Estou autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 180 graus com 4 nós, tá 3304. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 3304. Ok, eu tenho 350 autorizado, o senhor aceita? Posso. Ok, tá autorizado então Recife, o nível 350 via Peruísque 58. Decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju, o controle 119.35 e o transponder 5054. Projeto para Recife 350, pela Peruísque 58, pista 10, curva à esquerda após decolagem, descida da Pouca, transição Caju, C935, o controle, transporta 5054. Correto, 6312 da Oxiné, chame para o posto de acionamento. Solo Gol 1759 para táxi com 168 a bordo, 3 horas e 33, alternando Galeão. Ciente, o Gol no 759, livre o táxi via Pátio Índia, foto de espera da 01895, é a torre. Pátio Índia, foto de espera da 01895, Gol no 795. Salvador, 3859. 3859. Bom dia, tá pronto pra Curitiba? Ainda não, senhor. Só gostaria de confirmar a saída pra Curitiba. É Arbor e após Elefa. Arbor e Elefa, obrigado. Obrigado. Salvador, TAM 3304, passa 1600. TAM 3304, contato radar, suba para o nível 340, sai da Arbor. Ok, 340, TAM 3304. Se tiver condições, está autorizado o Varelef. Ok, vai na Pro de Alefa, tá 3304. Azul 4299, a decolagem autorizada, dano zero, vento variável com 4 nós de intensidade. O Azul 4299. Contra P5221, puxa acionamento, pátio 3. Autorizado, 35221, chame para o táxi. Gol no 759, ali mantém cabeceira no 0, gol no 759. Ali mantém no 0, 759. Colo no 7150 graus com 039, informe fora do solo, Mike F Delta. Outro 299 decolou o Zuno 7, chame controle na frequência 119.35, bom dia. 1935, Azul 4299, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4299, decolado meio perto da El. Azul 4299, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, voe líder, após 2000 pés. Após 2000 pés, líder, Azul 4299. Gol no 630, após Itape, desça para 2000 pés, QNH 1007, está livre LS, reporta estabilizado. Trip 5. 35221, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. O ajuste agora é 10 no 7, o 35221. O azul vai precisar de desvio à esquerda, senhorita, pro aproximadamente inicialmente 150. Sente livre dois vios, confirme gol no 630. Negativo, azul 4299. Ciente, livre desvios 4299, após desvios, João e Leda. Matiu, após desvios, Leda, 4299. Zero, vento variável com 039 no 759. Livre decolagem, vamos 0759. Controle Salvador. Papapá, Mike Eco Delta decolou direita na sua escuta, tá com você. Mike Eco Delta, um no meu pé, confirme direto Manati. Negativo, corredor cheio inicialmente. Ciente, reporte para o da Barra, Mike Eco Delta. Delta. Passou aqui, a autorização 360 Curitiba, agora sim, pronto para a frota. Está no 03. Ok, o TAM 3859 está autorizado Curitiba, nível 360, via Pezulu 21 até Confins e após conforme o plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, subida à árvore e após Lefa. Controle 119 decimal 35 e o transponder 5062. Estamos autorizados 360, Pezulu 21 Confins, após conforme o plano de voo. Decola da 10, curva à direita, árvore, transmissão Lefa. 1935 ao controle, 5062 para o transponder, 3859. Tá 3859, está correto o cotejamento, chame para o puxa acionamento. Chamará para o puxa acionamento, está 3259. Lógico, lá na plataforma está diversa, a gente está presente solicitando regresso ao posto. Quem te mantém a posição, Mike Eco Delta? Delta vai permanecer na vertical do farol de Itapuã. Controle Salvador, voo 1759, decolado na Dael. Mike Eco Delta, chame a torre no 895. Voo 1759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, voo em Leda. Leda 360. Presente então. Agilizando o circuito pela direita, reporte final da pista no 7, Mike Eco Delta. Uno, decolou os 22, chame controle, frequência 119 decimal 35, bom dia. 119-35, bom dia, Tejão. Controle Salvador, bom dia, é o trip 5221. Trip 5221, bom dia, contato radar, submantenha o nível 200, sai da árvore. Na árvore, subindo pro 200, trip 5221. Azul 4299, chame Recife no 3325, alterna 125, decimal 1. Vovô, 1759, vai efetuar um pequeno desvio à direita por 2210 por 5 milhas. Gente, após desvios, voo e letra 1759. 759. Cruzando o eixo de pouso da 1-0, Mike Eco Delta já está ajustado para a base 1-7. Reporte na final, vento 120 com 5 nós, Mike Eco Delta. Delta. Condições meteorológicas ruins naquele setor, não é, Mike Delta? Afirmativo, ali a partir da Bahia, a partir do farol do farol da Barra, já tem muita formação, muita condição meteorológica bem adversa. Muito obrigado. Tem livre pouso no 7, 110 graus com 5 nós, Mike Eco Delta. Delta, livre pouso. Então, 5221 tá, vai manter a proa 300 por umas, princípio, umas 20 milhas para livrar formações, ok? Gente, trip 5221, reporte retornando a rota após desvios. Boa tarde. Tá estável no elétrico, aeródromo à vista, no 630. No 630, completa aproximação, chame a torre no 895. 1895, no 630. O voo no 759, retornando a prova de leda. Gente, 759. Salvador, voo no 630, uma milha de externo, embaixo para lá, andando da noite. Voo 630, chefe, tem livre pouso no 0, uma centena com 5 nós no 630, pista já está parcialmente seca, já. Gente, livre pouso, pista 1-0, voo no 630. Os 25, táxi livre, parte 4, Mike, é pro Delta. São 3896, autorizada chegada Mari, desce para o nível 050, altímetro no 07. Pushback acionamento 6312.5. Autorizado, chama táxi, 6312. Chama a voz do ar, 6312. Alterna 1251. 13325, 251, no gol no 759, graça boa. Boa. Tan 3259, puxa de estacionamento, Tan 03. Inicia de imediato, Tan 3259. De imediato. Autorizado, chame táxi. Tá, chame pro Tan 3259. 5221, tá tentando curva à esquerda pra Arbor. Vou manter um pouquinho à esquerda pra livrar a formação aqui. Livre desvio, 5221. E Alfa, e mantenha a posição antes da Juliette. Salvador, voo 909083, gente da Serra, autorização confirma. Voo 9083, aguarde instante de cópia. Tá 3859, tá com 130 a bordo, 4 horas e 5 tá na cantina. Gente, tá 3859, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895 atui. Livre táxi à direita, 1895 atui, tá 3895. Ataque 6312, 154 a bordo, Natal, 3 horas e 20. Gente, siga o TAN à frente, o 6312, no ponto de espera da 10. Chame a torre 1895. Aqui o TAN 1895 no ponto de espera. Eu vou no 630, após o Airbus da Oceané, prossiga para o gate 4. Voo 9083, cópia. Prossiga. Autorizado com fins, 360 nível, via PZU 16. Até o destino. Decolagem da 10, primeira curva à direita, subida a Dael, após Dael, Leda, e após Leda, direto bridge. Controle 119.35 e o transponder é o 5040, gol 9083. Cruzado 360, conforme Dael, Leda, bridge, decolagem 10, curva à direita, 1935. 0409083. Correto, chame para o push, acionamento, o 9083. Passarei 9083. O senhor está em qual portão? O 9083? Tá, portão 6903. Gente. 3295, próxima porta 090, pronto. 3859? Próximo ponto de espera 010. Autorizado a alinhar e decolar. 120 graus com 62 a norte, 3859. Alinha e decola, 3859. Número 2, sobre expansão. Número está 3896. Prestiga. O 3896 é o número 2, sobre expansão. Número 1. Obrigado. Código Duna, está 3896. Autorizado. Duna, 2 mil pés, está 3 mil pés.